Olá, meus amigos, a partir de agora, ao vivo para todo o Brasil e para o mundo, junto com você através da internet, onde você participa, concorre a presentes, valendo vários presentes dessa vez, desde camiseta, ingressos para o teatro, que será sorteado nessa sexta-feira, você pode ser nosso convidado. Que mais? Livro sensacional, já conhecido por aí. Estou falando do livro do Jairo. Dessa vez é o livro do Jairo, nós vamos fazer o sorteio também. Tem camiseta do Mundo Truck também participando com a gente. Os caminhoneiros, as caminhoneiras, os apaixonados, admiradores conosco, junto com a Rádio Ônibus, esse momento bem legal. Tem miniatura, que é o oferecimento de Lula Bus, que ele tem a sua página Diário de um Busólogo, muito legal. Então tem sorteio também de miniatura. Na verdade, a miniatura é uma promoção, não terá sorteio, mas sim... um dos desenhos da pintura que será feita, será uma pintura escolhida. Para isso, também assim como para o sorteio de ingressos, você precisa instalar o aplicativo Rádio Ônibus, mandar mensagem dizendo que está participando da pintura, do desenho, da miniatura, e fazer a sua pintura. O desenho já está no Facebook, na nossa página aqui. Eu vou colocar também aqui no site da Rádio Ônibus, vamos providenciar aqui, para ficar fácil para você poder baixar o desenho. Ou no Facebook, né? Acho que é mais fácil ainda, né? Está no Facebook aí. Você pode ir na página do Lula e também na página da Rádio Ônibus. Atenção ao nosso telefone para sua participação ao vivo. Comentários, sugestões, pedidos musicais, recadinhos para quem você ama, para quem você não ama, para quem você quiser. Aproveite o espaço. Que mais? Você pode comentar os assuntos, trazer uma notícia. Participe. 16 99182 1468. 16 99182 1468. Vamos começar com notícia, informação lá do Rio de Janeiro. A prefeitura que está recomendando a população deixar o carro em casa devido à Paralimpíada. Deixar o carro em casa e andar de ônibus no Rio de Janeiro. Sem férias escolares ou feriados municipais, a realização dos Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro representa um desafio de igual tamanho que os Jogos Olímpicos. Esta é a avaliação do secretário executivo da Prefeitura, Rafael Pisciani. Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, o secretário apresentou o esquema de transporte da cidade durante o evento. Com menos delegações e menor número de atletas, nos Jogos Paralímpicos não haverá faixas exclusivas, mas a recomendação de Rafael Pisciani continua sendo o uso de transporte público. A Paralimpíada é um evento de menor proporção do que os Jogos Olímpicos, porém de um desafio do mesmo tamanho, já que nós temos a cidade inteira mobilizada para a realização dos Jogos. Nós teremos como diferença a exclusão das faixas olímpicas, que deixam de existir, o que melhora o trânsito, porém isso não pode representar um convite ao uso do automóvel. A gente continua recomendando o uso preferencial do transporte público. O diretor de operações da Sete Rios, Joaquim Diniz, pede que a população da área de Copacabana evite usar o carro de 8 a 11 e de 16 a 18 de setembro, em razão das interdições provocadas pelas provas de rua. As críticas são quinta, domingo na primeira semana, do dia 7 ao dia 11, por conta da região de Copacabana. A segunda semana toda na Barra da Tijuca, porque a gente tem fechamento ali na Belar do Bueno e na Salvador Allende, e temos fechamento na praia também. O plano de mobilidade paralímpico prevê dois serviços especiais de BRT, um que liga o Jardim Oceânico ao Centro Olímpico e outro que conecta Vicente de Carvalho ao Terminal Paralímpico no Recreio. Será possível utilizá-los com qualquer Rio Card. A linha 4 do metrô, que liga a Barra da Tijuca a Ipanema, volta a funcionar no dia 5 de setembro, dois dias antes da abertura oficial dos Jogos Paralímpicos, mas apenas para quem tem credencial. Durante o evento, quem tem ingresso também poderá usar a nova linha do metrô. Diferentemente da Olimpíada, O acesso à linha 4 pode ser feito também com Rio Card comum ou cartão unitário do metrô. O Rio Card Olímpico, que custa R$ 25,00 para um dia, continua sendo vendido durante os Jogos Paralímpicos. Uma novidade é que as pessoas com mobilidade reduzida vão contar com um serviço de ônibus que vai fazer a ligação entre as áreas de competição e o transporte público. Do Rio de Janeiro, Nana Poça. Obrigado, Nana. Direto do Rio de Janeiro. Participa você com a gente aqui também com informações. Seja bem-vindo à nossa programação aqui, hein? Você pode mandar a sua mensagem de áudio. Eu até prefiro do que você mandar, às vezes, muita coisa escrita para a gente ler aqui, porque tem tanta coisa que eu preciso ler já aqui. Se você puder participar, é legal ouvir sua voz, né? Lembrando que ao participar, não esqueça de colocar o seu nome. Logo no início, falar o seu nome, né? Falar o mesmo escrito, talvez você escreva para nós. Coloque o seu nome e a sua cidade, porque não dá para a gente adivinhar de onde você é, tá bom? 16 99182-1468, WhatsApp, para você falar aqui ao vivo, instantaneamente, aqui na programação, comentando os assuntos. Está valendo uma porção de presente. Gente, vamos lá. Vamos começar pelo livro, hein? Falando do livro aqui, ó. Ônibus, seja o motorista que toda empresa gostaria de ter. É oferecimento do Jairo. Graças ao nosso amigo William, tudo sobre ônibus. A página, tudo sobre ônibus, no canal do YouTube também. Se inscreva no nosso canal do YouTube, no canal aqui da Rádio Ônibus. É uma força importante para o nosso trabalho aqui. Quem se inscreve recebe em primeira mão a nossa comunicação e ainda participará de vários sorteios, como já fizemos. Estamos voltando com sorteios ligados ao canal. E agora é o livro Seja o Motorista que Toda Empresa Gostaria de Ter. E aí tem alguns passos que o Jairo destaca aqui. Como evitar os nove tipos de colisões. Por que muitos reprovam no teste prático? Está reprovando demais aí? Vamos ver essa dica aqui, hein? De cobrador para motorista de ônibus. Será que mulher no volante de ônibus é perigo constante? E também o anexo, o Código de Trânsito Brasileiro. Sobre as mulheres no volante, claro que não. Aliás, eu estou gostando de ver, porque eu ando bastante de ônibus e eu fico observando quem está no volante. E eu estou ficando surpreso, porque no começo eu vi as mulheres, em sua maioria, no micro-ônibus. Né? Era lógico, né? A maioria estava no micro-ônibus, não estava vendo nem em ônibus articulado. Agora já não. Os novos ônibus chegando aí, rodando, já tem mulheres dirigindo os grandões aí, e dirigindo bem para valer, né? Parabéns às mulheres. Então, mulher, é um perigo constante no volante do ônibus? É o que está perguntando aqui o Jairo. O que você acha? E o Código de Trânsito Brasileiro. Para ganhar o livro, se inscreva no canal e aguarde. Faremos o sorteio no final desse mês de setembro. Você pode ser o ganhador, recebe aí onde você quiser, em qualquer lugar do mundo, tá bom? Tomara que seja você o ganhador ou a ganhadora. Já falo de outros presentes, que estaremos sorteando até miniaturas, hein? Até miniaturas. Vamos ver, Paula Fernandes está chegando. Essa está na lista, uma das mais pedidas. E estamos na torcida para que ela volte logo para o Brasil para fazer a reportagem lá junto com ela e com o ônibus e o caminhão de Paula Fernandes. Eu me perdi, perdi você, perdi a voz, o teu querer. Agora sou somente um, longe de nós, um ser comum. Agora sou um vento, só escuridão. Eu virei pó, fotografia, sou lembrança do passado. Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre. Eu bebo agora, caio em forma azul. Eu reconheço. Amigo ouvinte, aquele seu afeto pelo carro, ônibus ou caminhão agora pode virar um objeto pessoal. É isso mesmo. A 14 Bis Estampas transforma sua foto ou imagem favorita em diversos objetos diferentes. Pode ser uma caneca, uma camiseta, azulejo, mousepad, quebra-cabeça e até uma placa de metal. Que tal tomar o seu café com uma caneca do seu próprio carro estampado nela, hein? Ou talvez estampar em uma camiseta a foto do último encontro de ônibus que você visitou com a sua família e seus amigos. Acesse agora mesmo o site www.14bisestampas.com.br. Uma infinidade de novidades e ideias para você personalizar o que você quiser. Acesse agora www.14bisestampas.com.br. Movido à paixão. Ônibus. Dentro dele nascem amizades, renascem amores, explodem paixões. Enquanto o tempo roda, a vida rola em sua plenitude sobre o manto de aço de um ônibus. Para o jornal do leitor e para o olhar arrebatado do espectador, um ônibus é caleidoscópio itinerante. Tem janelas para o cinza urbano, para verdes vales e para multicoloridos paraísos terrestres. Infindáveis praias, alamedas floridas, estradinhas escondidas. Pelas janelas de um ônibus confirma-se o planeta Terra. É azul e verde e vermelho. Ônibus, ônibus do latim, significa para todos. Todo mundo viaja no ônibus. Vai feto no ventre da mãe e afeto no coração do pai. Vai gente emudecida e gente que joga a conversa fora. Vão ilustres passageiros e tipos faceiros, forasteiros, sacoleiras, turistas e caixeiros. Vai estudante atarantado, vai gente miúda, gente astuta e muitos passageiros. O ônibus veio de um sonho centenário e hoje vai para todo lugar. Aqui perto, ali ou acolá, não muito longe de sua casa, na rodoviária, ou numa das esquinas do mundo você pode pegar um, em flagrante. Ônibus é comunicação. É meio e mensagem. Tem plaquinha formando ponto inicial e final. E saborosos anúncios de bombom e de biscoitos, água e sal. Ônibus é passeio. Ônibus é viagem. Ônibus é vida vivida de passagem. E é templo sobre rodas também. A bordo reina liturgia ecumênica. Ateus e devotos de todas as crenças sentam-se lado a lado, corpo a corpo, e silenciosamente rezam a oração da chegada. Ônibus também é trabalho. Ônibus não folga sábado, domingo, feriado. Para e anda. Para e anda. Quando o sol ainda nem ligou o fulgor da manhã, ele continua esperto. Bancários, industriários, comerciários, maquiadas costureiras, formosas camareiras, alvas enfermeiras, heróis e heroínas que vão para o pão de cada dia e voltam com corpos cansados, rostos molhados de suor, fadiga esmaecendo o rímel e o batom. Faces ansiosas expressam o desejo de chegar. Chegar para o beijo da volta, para a ducha gelada, a loção perfumada e o doce de leite no lar, doce lar. Amanhã tem mais. Pegue um ônibus, suba, relaxe, salte e você chega lá. Ele é parte indissociável do seu destino. Pequeno poema retirado de um calendário da Mercedes-Benz do Brasil, do ano de 1995. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. O poema do ônibus, que é um poema que está num das publicações da Mercedes-Benz do Brasil, né? Que eu gosto de ouvir esse poema porque eu acho que é isso que se resume o ônibus, né? Essa paixão por ônibus, gostar de viajar de ônibus, apreciar o ônibus, né? Olhar pela janela. Só tá faltando música do ônibus, né? Alô, Mariana Fagundes. Mariana Fagundes, você viaja num ônibus, né, Mariana Fagundes? Você tem aí do seu lado o Maranhão, que tá aí dirigindo. Você sabe que ele gosta do que faz, não é? Tem amigos motoristas. Fazer uma música que fale do ônibus. Como é bom viajar de ônibus, que fale do motorista de ônibus. Viu, Mariana Fagundes? Atende a gente aí. Você anda sempre de ônibus. Presta atenção que vai surgir uma música legal aí. Eu estou fazendo a convocação para vários amigos compositores para fazerem música que fale bem do ônibus, né? Porque música para tirar sarro, para falar mal, tem uma porção. A gente está querendo música que fale bem do ônibus, hein? Para tocar aqui na rádio. Tô contando com você, viu, Mariana Fagundes? Já já tem ela aqui na Rádio Ônibus. Vamos lá para o WhatsApp 16991821468. Vamos para o Rio de Janeiro. Alô? Boa tarde, turma. Opa. A Rádio Ônibus. Aqui é o Alex do Rio de Janeiro, motorista do grupo da Contígio. Eu quero mandar um abraço para os nossos amigos rodoviários de todo o Brasil. Um beijo. Fica todos aí com Deus. Esse barulho é a chuva aí atrás de você? Foi impressão minha ou ouvi chuva aí? Valeu, hein, Alex? Obrigado pela participação, todo o pessoal da Gontijo, os motoristas, fiscais, mecânicos, pessoal que trabalha no escritório também, aqueles que estão ouvindo a Rádio Ônibus, descobrindo cada vez mais a primeira Rádio Ônibus do Brasil do mundo, que é voz para você, motorista. Sabe aquele momento de enviar uma sugestão a fabricante de ônibus? Você está dirigindo aí um ônibus, um modelo, e você percebeu que tem alguma coisa estranha, você percebeu que é um defeito de fábrica. Mas o empresário, ainda mais quem compra muito ônibus, não consegue acompanhar tudo, como é que está, né? Compra um modelo novo, o cara nem vê o ônibus, eu acho. Não sei se eu estou enganado, mas eu tenho a impressão que quem compra os grandes grupos, aí quando compra um ônibus, o dono mesmo não vai ver, tem alguém lá para poder receber os ônibus, não vai ficar... Acho que é assim, talvez eu esteja errado. Mas o que é certo, isso eu sei, por conversar com vários motoristas, é que eles reclamam que não tem ninguém para escutá-lo. É como se comprasse o ônibus sem perguntar para o motorista se esse está bom. Porque tem várias realidades, né? O Brasil tem várias realidades diferentes, de solo, né? Realidades de pavimentação, embora a maioria é tudo buraco, somente nos bairros, né? Não sei se é na sua cidade assim, mas aqui em São Paulo, os bairros na periferia é dureza. Então tem várias realidades diferentes, né? De linhas diferentes. Às vezes o ônibus é bonito, mas ele aquela carroceria não vai se adaptar a uma determinada região do Brasil, não vai ficar legal aquela carroceria para aquele trajeto. O motorista conhece um pouco mais, ele sabe dizer qual é a ferramenta de trabalho mais ideal para o serviço. Pergunte ao motorista, você que trabalha aí na garagem, você que é empresário, está com vontade de comprar um ônibus novo aí para a frota, mesmo que o pessoal do turismo aí também, pergunte para o motorista, e aí, o que você acha dessa carroceria, essa, ou chassi, né? Pergunte aí para os mecânicos e os motoristas também que estão com a ferramenta toda hora, né, utilizando aí. Agora, você motorista pode também enviar através do nosso site www.radioonibus.com.br ou .com, tanto faz. Qualquer dúvida é só digitar no Google, aparece rapidamente a Rádio Ônibus. Você pode descrever na página Fala Motorista. Deixa eu aproveitar, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui na linha do tempo, né, da Rádio Ônibus, para quem se perder aí fica mais fácil. Fala Motorista, nós temos o menu aqui, ó. Tem o menu, a página aqui com o Media Kit, VVRs, VVR 2014 vídeos. Aí tem uma seta, você passa o mouse, aparece o menu da Rádio Ônibus. Entre eles está o Fala Motorista. Eu vou compartilhar agora para você. E no Fala Motorista é o espaço para você, que é do setor, que trabalha com a ferramenta, poder enviar a sua descrição, as suas sugestões ou suas reclamações sobre uma determinada carroceria. A nossa meta é, nas próximas visitas aos fabricantes de ônibus, enviar a sua opinião. Se for referente a Marco Polo ou uma carroceria específica, coloque o modelo. Coloque o modelo. Se é sobre um chassi, coloca direitinho o modelo do chassi e nós vamos encaminhar as fabricantes. Você mesmo pode descrever aqui, tá? Se de repente é sobre um serviço, né? Não é sobre uma fabricante, mas é um serviço aí de uma empresa, turismo, rodoviário, onde você quer enviar uma sugestão, por exemplo, ou até mesmo uma reclamação, você que trabalha na área, coloque aqui as informações e nós estaremos entrando em contato com as empresas para levar. Eu tenho certeza que a empresa inteligente, empresa séria, ouvirá você. Vai ouvir o motorista que está com a ferramenta nas mãos aí o tempo todo. Eu tenho certeza que a Marco Polo também vai ouvir você. Então aproveita esse espaço. A Comil vai ouvir, a Mascarello, as empresas que estão com a gente aqui na Rádio Ônibus também. Participe. Fala Motorista, publiquei agora no Facebook, o link está aí, ó, só você clicar e descrever. Ah, mas eu não sou muito bom para escrever. Eu tenho muita coisa para falar, mas não sou bom para escrever. Não tem problema. Você pode mandar um áudio no WhatsApp. Nós levaremos o seu áudio para as fabricantes. 16 99182 1468. Tem chegado várias sugestões, reclamações aqui. Se der tempo, vou ler algumas hoje ainda. É interessante, porque você vai vendo que algumas coisas são parecidas de vários motoristas, né? A queixa de um é parecida com o outro em determinada carroceria. É bem interessante isso. Então, participe. O espaço é seu. E para acabar com aquela coisa de que motorista não tem voz, tem sim, né? Motorista de ônibus tem espaço. Ah, pode ser na linha urbana, né? Pode ser na linha interestadual, rodoviária, enfim, micro-ônibus. Seja qual for o modelo que você dirige aí e quer comentar um pouco. Participe descrevendo uma situação aí no Fala Motorista ou no Zap 16 99182 1468. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Promoção da Rádio Ônibus. Quer ganhar uma linda miniatura de ônibus? Modelo escolar americano? Já foi apelidada de jardineira, mas jardineira não tem nada. É o escolar americano. Lindo, hein? Linda miniatura. É o oferecimento de Lula Bus. E o Lula está oferecendo essa miniatura para você, ouvinte da rádio. E você precisa fazer duas etapas. A primeira é instalar o aplicativo Rádio Ônibus. É válido para as crianças poderem participar, mas se você é pai, você é tio, você é amigo, irmão, pode participar também. Eu sei que você está mais de olho na miniatura do que as crianças, porque é um desenho infantil que você deverá participar da promoção. Instala o aplicativo Rádio Ônibus, manda mensagem na aba Recados dizendo eu quero a miniatura ou estou participando da promoção da miniatura, e aí nós vamos saber que você já vai estar preparando aí a pintura. Baixe o nosso desenho, que é o desenho que foi separado aqui pelo Lula, que é um desenho de um ônibus escolar, e que use sua criatividade. Pode usar o sistema digital para fazer a pintura, colagem, que mais? O que você quiser, né? Use sua criatividade. E você, pai, ajuda o filho a fazer uma pintura legal. Aí nós vamos levar para o mestre, o Adriano Rosendo, eu nem falei diretamente com ele, estou falando ao vivo, para ele nos ajudar a escolher a pintura melhor, né? A melhor pintura receberá essa miniatura aqui. Promoção da Rádio Ônibus, pinte, cole, faça o que você quiser aí com o desenho do próprio ônibus. Lula Bus, me ajuda aí, se estiver na escuta, compartilha de novo aí o desenho, não a foto eu faço isso já, o desenho para o pessoal baixar o desenho aí e fazer a sua criatividade. Ah, não esquece de instalar o aplicativo, tá? Tem que valer a mensagem chegando aqui para a gente saber quem é que está participando dessa promoção, tá bom? Boa sorte. Daqui a pouco tem outros presentes. Peça de teatro, vou falar já sobre essa peça. É estreia neste domingo, você pode ser o nosso convidado especial. O Cecílio, que é o responsável lá do Museu Breda, aliás, um local sensacional. Se eu pudesse, ficava lá Uma vez por semana eu ia fazer uma visita ao Cecílio só para ficar passeando e vendo os ônibus. A gente quer ver com mais detalhes, né? Uma vez por semana ia lá só para ver um. Porque o museu é fera, é 10. São Bernardo do Campo, lá na Breda. Uma pena que ainda não está aberto ao público. Ainda não. Pelo jeito, a gente vai de novo lá e não estará aberto ao público ainda. Não sei o que está faltando lá, porque está tão bonito, né? Na minha opinião, já está pronto. A coisa tá show. Mas o Cecílio é um cara exigente, junto com o senhor Constantino lá, o Henrique Constantino e todo mundo, Ricardo, estão tentando deixar lá o museu cada vez melhor. Tomara que... não esqueçam de abrir ao público. Cecílio, o que você acha da Rádio Ônibus? Nossa, essa rádio aí seria, para mim, um rádio ligado o tempo todo. É tudo, importantíssimo, né? Até porque o transporte está dentro de toda uma conjuntura, né? do país ou do mundo. Então, uma rádio que fala disso realmente é indispensável para o nosso contexto aí. 16 99 82 14 68, WhatsApp da Rádio Ônibus. Tem mais mensagens chegando aqui. Vamos ouvir? Vamos lá. Mande a sua mensagem também. É o Emerson. Alô, Emerson. Tem até link de música hoje, hein? Bom dia, meu amigo Henrique. Opa. Estrada. Aqui é o Emerson de Suzano. Hoje estou pedindo para você tocar uma música aí, ó. Aí para vocês aí, para todos os ouvintes, né? Espero que todos gostem aí. E deixar um abraço hoje para um grupo que eu tenho no WhatsApp, que é Nós Rodoviários, ao grupo do nosso grande parceiro Adilson Mato, instrutor, e ao grupo Só Tem Chapéu de Bico. Grande galera aí, tudo essa turma aí que entra nesses grupos aí, é tudo motorista, é tudo parceiro do trecho, do urbano, né? Então eu queria mandar um abraço para todos aí, mandar um abraço também. Não posso nunca esquecer o Josmar de Oliveira, nosso parceiro da Speed Trans, grande amigo e parceiro. Vira e mexe, me chama para fazer um biquinho lá. Adoro a empresa dele, adoro ele, a família dele e os colaboradores. Deixar um abraço aí para o Márcio, grande parceiro aí do trecho também, trabalhou comigo na BR5. Ao Eduardo Peruchote. Enfim, aos ouvintes. E um abraço bem grande aí ao nosso grande instrutor também, né? Nosso parceiro, grande amigo aí, instrutor Carlos Rabelo Costa. Dia 5 aí, galera. Dia 5, segunda-feira que vem aí, ó. Palestra do nosso grande instrutor aí. Vamos todos aí entrar no Face dele aí. Digitem lá, instrutor Carlos Rabelo Costa. Tá? Entra lá, deixem lá marcado. Marquem a sua presença segunda-feira. Vai ter lá a palestra dele, então vamos assistir, vamos prestigiar, vamos todo mundo participar, vamos ser um motorista melhor e mais qualificado. E também aproveitar para conhecer os parceiros do trecho que vão estar presentes. Eu, Henrique Estrada, com certeza vamos estar lá, tá bom? Então, segunda-feira, 5/9, tá bom? Que Deus abençoe a todos aí, um forte abraço. Valeu, Emerson, obrigado pela participação aí, o convite, estaremos lá, vai ser bem legal, além do aprendizado que eu terei, você terá, quem estará lá com a gente também vai aprender muito, ver os companheiros que a gente às vezes conhece virtualmente, conhece através da rádio, nós vamos ter a honra de conhecer pessoalmente, isso que é legal, né? Esse é o Mundo Virtual que nos une aqui para falar do assunto ônibus, seja busólogo, seja profissional do setor, seja empresário, colecionador de ônibus, né? Ou só viajante. E aí, quando tem a oportunidade, tem esses eventos para poder encontrar com os amigos, sair do virtual para a realidade. E é uma pena que a VVR, pelo segundo ano consecutivo, devido à situação que todo mundo já sabe, né? Tem aí, cada um sabe mais, né, do como está difícil as coisas. E para organizar o evento em São Paulo é mais difícil ainda, não é tarefa fácil. E infelizmente não teremos a VVR, que era o nosso ponto de encontro oficial da Rádio Ônibus, dos busólogos, dos colecionadores e todo mundo, um evento significante para o estado de São Paulo. Mas ficamos na torcida para voltar no próximo ano, nos próximos, e aí pegar o embalo de novo, né, e seguir em frente. O J. Artes Minibus, lá da Paraíba, está dizendo assim: dá ideia para Paula Fernandes para fazer música do ônibus, darei, viu? Eu estou em contato aqui, já contei isso, com a pessoal da assessoria de imprensa da Paula Fernandes. Ela tem um caminhão adquirido não faz muito tempo, caminhão Mercedes, e um ônibus Marco Polo Mercedes-Benz também. Fez uma turnê no Brasil, inclusive até em Aparecida, não faz muito tempo. É um evento muito bonito, onde tem essa carreta e o ônibus levando seus equipamentos, levando muita tecnologia, né, e alguns músicos também. E a nossa proposta é conhecer o ônibus e o caminhão, não é? E me perguntaram se eu gostaria, se eu fazia questão de ter a presença da Paula Fernandes. Eu disse, uai, se ela puder, ótimo, né? Melhor com ela do que sem ela. É, ainda mais se puder cantar aqui para os ouvintes da Rádio Ônibus, é, para os motoristas, e especialmente para mim, né? Em primeiro lugar, vai cantar para mim. E, primeiro, depois para todos os ouvintes, os motoristas, busólogos, amantes, né, da estrada, da rodovia. E aí o Gerson está dizendo assim, ó, fala para Paula Fernandes fazer música do ônibus. Se eu tiver a chance de falar com ela, mesmo se não for com ela, os assessores lá, vou encher as paciências, porque, gente, não é possível. O Roberto Carlos fez música para o taxista, é, Sula Miranda, música para o caminhoneiro. É, verifica aí, joga no Google, música do caminhão, tem uma porção, né? E música do ônibus, tá faltando. Ô Felipe, lá da Bahia, ajuda a gente aí, Felipe Barbosa Prado, ele achou já duas músicas, né? Foram duas, uma da Cometa, antiga, que a Cometa tem uma homenagem aí, mandou fazer uma música bem legal, e a outra é uma música, como que é? Catuaba com Amendoim, né? Do grupo lá, da Catuaba com Amendoim. Eu acho que é isso. É isso, não tem mais, né? Tem o Fio da Rabiola, Pó da Rabiola, tem a música do Amauri Rocha, fala do ônibus. Fala Mansa, tem música que fala do ônibus, mas não é, né, do ônibus que ele está querendo falar. Tem uma situação aí, uma história que acontece no ônibus. Eu estou dizendo música como tem do caminhoneiro, né? Fala do lado romântico de ser caminhoneiro, de estar na estrada, de ser caminhoneira, que fala de uma paixão, e isso tudo não tem no lado do ônibus, né? Eu gostaria de ter, eu acho que os motoristas também gostariam, não gostaria, Emerson? Tem uma música que falasse do ônibus, viu, Eduardo Perruchold? Uma música que falasse do ônibus, não era legal? Falasse do seu trabalho e tudo mais, não é? Concorda comigo? O Alex, falou agora há pouco lá da Gontijo, aí no Rio de Janeiro. Você não acha que o pessoal da Gontijo ia ficar feliz? Olha, essa é a música do ônibus, é? Da gente trabalhadora aqui, do setor de transporte passageiro, não tem. Então, quem sabe, se eu tiver a chance realmente de estar com ela, não é certeza, é, o ônibus e o caminhão, a gente vai tentar chegar perto, mas dela, não sei. Se der, ótimo. Vamos pedir para a Paula Fernandes fazer música. Agora eu vou pedir também, já estou pedindo aqui, para a Mariana Fagundes fazer a música também do ônibus, Maria Fagundes. Vamos lá, ajuda a gente. Junte-se a nós! Curitiba, Paraná. Saída dia 18 de novembro. Retorno dia 20 de novembro. Viagem em um ônibus super confortável. DD Marco Polo da Isla Tour. Informações e reservas: 981946424. 981946424. Pagamento em até 3 vezes a partir de setembro. Uma realização Anderson. Junte-se a nós. Curitiba, Paraná. Ó, o que tem de gente querendo me ajudar quando eu estiver com a Paula Fernandes não é brincadeira. Gente, primeiro que eu nem tenho certeza se isso vai acontecer, tá? Ainda é uma promessa. Primeiro que ela tá viajando, tem que esperar ela voltar. E assim, tem que ver o humor dela, eu acho. Não sei, eu não a conheço pessoalmente. Vamos ver, né? Mas o que tem de gente querendo ajudar eu segurar a câmera, querendo ajudar a estar junto, né? Fotografar, o que tem de gente que já me ligou, você não tem ideia. Deixa eu tocar a música que o Emerson ofereceu aqui para o pessoal do grupo, o pessoal da rodagem, todos os amigos, né? Para ouvir música aqui também enquanto você viaja. Atenção, porque pista molhada, já sabe, redobrar mais a atenção, não é? E o ônibus é pensar 2-3 vezes antes de tudo. Você tem primeiro, que eu penso, que é uma visibilidade muito grande. Quando eu dirigi o ônibus lá para esse Speed Trans, fazendo as minhas primeiras experiências, né? Já tinha dirigido micro-ônibus já algumas vezes, mas um ônibus grande, né? 14 metros, foi a primeira vez. E lá no Irizar, no I6, Scania, depois no G7, na Dutra, e a gente vai aprendendo, que vai vendo que a visibilidade do motorista é muito melhor do que um carro de passeio. Você está vendo o que está acontecendo antecipadamente. Então, esse negócio de andar colado não existe, né? Qualquer frenagem já era. Então, quando a pista está molhada, né, Emerson, como é que faz? É, além de utilizar freio motor, que é muito importante em algumas situações também, é muito mais seguro e econômico, né, a frenagem do motor, é aí você, a distância muito maior e pista molhada, não dá para abusar, mesmo que você conheça o trajeto todo e conheça até os buracos aí, é importante redobrar mais a atenção e a velocidade tem que ser bem menor. Ah, mas a placa está dizendo que eu posso ir a 80. É, mas a placa é uma sugestão que é até 80. Não significa que você vai andar ou rodar 80 o tempo todo. Será que eu estou errado? Eu acho que não. Se você realmente diminuir, né, ao menos um tempo de chuva, pode ser que seja bem melhor para todos. Vamos lá, César Menotti Fabiano, cantando na Rádio Ônibus, atendendo ao pedido do motorista Emerson. Não é de Deus isso que eu estou passando. Tô mal. Bebendo, daqui a pouco eu tô ligando. Ela não vai atender. E eu vou sofrer mais uma vez até aprender. Cantor, por favor, toque aquela moda que fala de amor. Eu tô sofrendo horrores, sei que você também passou por essas dores. Você também passou por essas dores. Tô mal, não é de Deus isso que eu tô passando. Tô mal, bebendo, daqui a pouco eu tô ligando. Ela não vai atender. Eu vou sofrer mais uma vez até aprender. Tô mal, só vendo esse povo se pegando. Tô mal, bebendo, daqui a pouco eu tô ligando. Ela não vai atender. Eu vou sofrer mais uma vez até aprender. Você também passou por essas dores. Cantor, por favor, por favor, toque aquela moda que fala de amor. Eu tô sofrendo horrores, sei que você também passou por essas dores. Tô mal, não é de Deus isso que eu tô passando. Bebendo, daqui a pouco eu tô ligando. Ela não vai atender. E eu vou sofrer mais uma vez até aprender. César Menotti Fabiano na Rádio Ônibus. 16 99182-1468, WhatsApp, que não para de chegar. Tem mais gente querendo participar aqui. Vamos para Itupeva, ela? Eu acho que é ela, não é? Não, quem será que está participando aqui? Vamos lá, acho que é a Eliane participando com a gente aqui, que está mudando as fotos aqui no Zap e às vezes não aparece o nome aqui. Coloca no ar. Olá, Henrique. Olá, amigos da Rádio Ônibus, diretamente do Mundo Truck Itupeva. Eu sou a Eliane. Desejo a todos um dia abençoado, muita atenção na rodagem hoje, pois o dia está chuvoso. Os meus abraços hoje vão para o Eduardo, motorista lá da Argentina, pro Vander, cabeludo, que tá lá na França, indo pra República Tcheca hoje. Pro Júlio da Maroni, pro Marcos Santos, pra todos os motoristas de Itupeva. E essa música que eu quero hoje, Henrique, vai pro, especialmente pro Eduardo, é o Hombre Que Eu Amo, da Miriam Hernandes. Grande truck. Vem com a gente, esse é o Mundo Truck, esse é o nosso mundo, com a Rádio Ônibus. Obrigado, Eliane. Depois escreva para mim o nome da música aqui no no zap, por favor. Vai ser mais fácil pra gente encontrar a música aqui, tá bom? 16998214-68. Pra onde nós vamos agora? As informações do Brasil e do mundo, não é? As notícias. E vamos lá, então, com as informações sobre o impeachment. É sobre isso? Deixa eu fazer conexão aqui para saber, atualizando as informações, para saber se esse assunto nós vamos falar agora, não é? Vamos lá, ouvir agora ao vivo a votação final do impeachment de Dilma no Senado, as informações do Brasil, tudo o que está acontecendo agora na Rádio Ônibus. Cadê a conexão? Caiu a conexão. Direto de Brasília ao vivo, caiu a conexão. Assim que o nosso amigo repórter puder, volta de novo com a conexão com a gente. Gente, atenção, hein? Abono salarial. Você vai deixar de bandeja para o governo? Tem certeza que você vai deixar? É, mas tem que enfrentar a fila, vale, viu, gente? R$880, aproximadamente, por aí, né? Não deixa pros caras, não. Termina hoje o prazo, e isso que já foi prorrogado. Tem gente que não foi, tá esquecendo. Mas que negócio é esquecendo, né? Até parece que tá precisando de dinheiro. Atenção, hein? Fique atento, porque depois de hoje fica tudo com eles. Hoje é o último dia para sacar o abono salarial do PIS/PASEP de 2014. O valor é de R$ 880,00 e se a pessoa não for ao banco sacar até esta quarta-feira, o dinheiro volta para o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, e não será liberado novamente. O PIS está disponível em qualquer agência da Caixa Econômica Federal e o PASEP no Banco do Brasil. Tem direito de receber o abono salarial quem trabalhou em 2014 pelo menos por 30 dias com carteira assinada e teve salário médio de até 2 salários mínimos. Também era preciso estar inscrito no PIS/PASEP há no mínimo 5 anos e ter tido o nome informado pelo empregador na RAIS, Relação Anual de Informações Sociais. Na página do Ministério do Trabalho, na internet, tem uma lista com o nome de todas as pessoas que até a última quinta-feira ainda não haviam sacado o dinheiro. Outras informações podem ser esclarecidas pelo Alô Trabalho. O número é 158. De acordo com o Ministério, mais de 1 milhão de pessoas ainda não retiraram o benefício. De Brasília, Catiana Rabelo. Mais de 1 milhão. Esse povo tá louco para deixar aí pro fundo, hein? Já era, depois não tem como resgatar mais. O alô para a Karen. A Karen é uma das mais novas ouvintes da Rádio Ônibus, sabe de onde? Lá da Argentina. Tá junto com o pai, hoje dirigindo um automóvel e transportando a sua preciosidade, que é a filha dele, a Karen. O Eduardo Perruchou, de lá da Argentina, motorista de ônibus, ligadinho com a gente, não tá sozinho, tá com a família também ligado na Rádio Ônibus, hein? O legal é, gente, às vezes tem motorista de folga e tal, vindo na Rádio Ônibus, não é? Tem motorista que está descansando e quer ouvir aqui o nosso trabalho. Muito legal, é uma honra para nós. Espaço para você, motorista, falar também o que pensa, mandar seu recado para os fabricantes, sugestões, participe. 16 99812-1468, manda seu zap, ou na página do Fala Motorista, você envia suas sugestões, reclamações, a sua dica para as fabricantes de ônibus. Já compartilhei a página aqui do Fala Motorista. Acho bonito. Opa, vamos lá com o senhor Efraim desde o início. Senhor Efraim, é da Breda também. O que o senhor acha da Rádio Ônibus? Acho uma iniciativa, assim, brilhante. Eu que tenho óleo diesel no sangue, então posso falar, assim, com muita propriedade. A minha vida toda foi voltada ao transporte público, especialmente o ônibus. E agora estamos aí galgando também outras modalidades. Já temos, felizmente, também as empresas aéreas. E agora estamos tentando alguma coisa aí sobre trilhos. Então, é assim, o ônibus é o berço de tudo. É onde tudo nasce e que são modelos de aperfeiçoamento. Mas o ônibus realmente é aquilo que nos toca, que é mais próximo, é aquele que está no nosso visual constante. Então nós estamos falando das mesmas coisas. Vivo, respiro, essa modalidade que é o ônibus. Eu acho que é ele que realmente consegue trazer para nós aqueles encontros, ele promove as integrações, ele que leva e traz os estudantes, que produz realmente a riqueza, que transporta a riqueza, os profissionais liberais para as suas audiências, para os seus compromissos, sem a necessidade da direção. É um setor, é um ramo de atividade muito importante e que deva ser preservado. E ainda dentro desse aspecto, o que mais, assim, me faz acreditar no futuro é que o ônibus realmente ele é um fator de integração e também sobre a legalidade do transporte. O ônibus como atividade legal. Isso é muito importante porque ele acaba assim concedendo, previsto na própria Constituição, que o transporte público, especialmente na natureza urbana, é considerado atividade essencial. Então, se ele é atividade essencial, tudo advém então desse trabalho. Pelo que parabenizo muito aí a vocês por essa iniciativa única no mundo, porque realmente o ônibus é a paixão de todos nós e nós aprendemos e amamos muito esse segmento. Essa é a paixão por ônibus. E tem mais participações aqui. Vamos agora lá para JT Arts, Paraíba. Paraíba mandou mensagem aqui para nós. Vamos ouvir direto da Paraíba, JT Arts. Bom dia, amigo Carlos. Opa! Aqui é JT Arts, Pindibus, direto da Paraíba, na escuta aí dessa grande rádio. Rapaz, o clima aqui tá mais ou menos, viu? Não tá chovendo, não. Não. Mas tá bacana. Falou, um abraço aí a todos os ouvintes aí. Então esse mais ou menos é bom. É bom ou é ruim? Não entendi se você tá feliz com ele ou não. É se você tá feliz. Aqui que a gente tá na... Tem dia que tá sol pra valer, um calor imenso, você nem imaginava que está. Aí no outro dia já tá esse frio, com chuva. É, tá mudando toda hora, né? Haja saúde pra nós aqui, viu, JT Arts. Alô, Vital Francisco, é aposentado da CMTC. Pindamonhangaba está em piso, hein? E tem novos ouvintes de Pinda, viu, Vital? Não sei se você está sabendo, mas tem mais ouvintes de Pindamonhangaba, hein? Vital Francisco, faz tempo que já não dirige ônibus, né, Vital? Agora só está aí, né, ouvindo música raiz sertaneja, ouvindo a Rádio Ônibus. Tem que ouvir o programa do JP aqui na Rádio Ônibus aos domingos, a partir do meio-dia, que está bem legal, com o modão sertanejo. Qual que é de hoje, ô Vital? Qual é a música que você vai mandar hoje? Manda pra gente aí. Abraço ao Vital, que tá passeando ouvindo a Rádio Ônibus através do aplicativo. Já já tem mais WhatsApp. Não sai daí. Depois do intervalo, tem mais participações e a música da Eliane que ela pediu. Não esqueci não, Eliane. Intervalo rapidinho, na sequência tem a sua música aqui. Se você tá querendo fazer oferecimento musical também, aproveita, hein? Se ele ou ela vai sair de viagem daqui a pouco, aproveita o espaço. Manda oferecimento musical para ele ou para ela. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Viação e Turismo Santa Rita de Cássia. É uma empresa totalmente legalizada pelos órgãos da Artesp, ANTT, Ministério do Turismo e, para garantir ainda mais sua segurança, possui seguro de passageiros, tendo à disposição no ato do fretamento todos os documentos que forem solicitados pelos clientes. Embarque conosco e descubra por que a Viação e Turismo Santa Rita de Cássia está acima do nível de satisfação esperada pelo usuário. Tranquilidade, eficácia, segurança e conforto. Viagem com a Viação e Turismo Santa Rita de Cássia. Acesse o site www.viaçãosantaritadecassia.com www.viaçãosantaritadecassia.com. Atenção, ocorrência grave, MG435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Thiago passou por isso. Ajuda. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. Entrou no carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que é que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Desespero, ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo para ver o pai. O pai tava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Nome de música atendendo o pedido da Eliane, mais uma música internacional em espanhol, né? Aproveito já para mandar aqui lá pro pessoal da Argentina, o Eduardo, a Karen. Quem mais? Pessoal do Uruguai também acompanhando a gente. Paraguai, né? O André, acho que é Andreas que fala, me mandou uma mensagem aqui lá do Paraguai, eu vi na rádio. El hombre que yo amo tiene algo de mí, la sonrisa mucha tierna la mirada, tiene la palabra de mi nombre soy, y es mi loco amante, sabio inteligente. El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando estremece todo, guerrero incansable en busca de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, es mi propio sol. Só isso, a música? Até que eu coloquei o vídeo certo, depois a gente vai procurar um outro melhor aqui, eu achei pequeno, hein? É uma gravação ao vivo, tá com pouca qualidade, viu, Eliane? Depois a gente vai tentar encontrar uma gravação melhor. Antes, deixa eu aproveitar aqui e falar de uma peça de teatro que será sorteio para esse final de semana, domingo, e na Rádio Ônibus você está tendo esta oportunidade de ir ao teatro, e muitos pela primeira vez. Teatro dessa vez é o Teatro Maria de la Costa, e a peça é uma estreia. Estou falando da atriz Aldine Miller e Rafael Fernandes, artistas que estão no palco há muito tempo. Ela já esteve até mesmo na escolinha do professor Raimundo e tantos outros trabalhos. A peça é uma comédia, virgemaos40.com. Teatro Maria de la Costa, na Rua Paim 72, na Bela Vista. A estreia é nesse domingo, dia 4 de setembro, e a apresentação todos os domingos, sempre às 19h30. Os ingressos custam R$60. Só que você, ouvinte da Rádio Ônibus, pode ganhar um par de ingresso. Levar quem você quiser. Alô, Elaine Salzano. Alô, da CT. Vamos ao teatro, Elaine Salzano, né? Vamos lá. Convidar aí mais pessoas para participar. Você pode ganhar um par de ingressos aqui da Rádio Ônibus. O que tem que fazer? Atenção, né? Para Elaine Salzano, que já está ouvindo, já está com o aplicativo instalado lá, e para outros amigos na conexão. Se você não fez ainda o que a Elaine fez, instale o aplicativo Rádio Ônibus e na aba Recados. Ali na aba Recados você coloca seu nome, coloca seu e-mail, a cidade, o estado e manda mensagem dizendo assim: eu quero ir ao teatro. Na sexta-feira eu posso ligar para o seu número, posso até mesmo mandar uma mensagem no seu celular convidando você para ir ao teatro. Vamos, de graça, um par de ingressos para quem você levar, quem você quiser. Teatro Maria de la Costa, domingo 7h30, virgemaos40.com. Muita gente tem ido ao teatro através da Rádio Ônibus e tem se divertido um montão. Falta você, vamos juntos? Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. (16) 99982-1468, WhatsApp para você participar e comentar os assuntos aqui na Rádio Ônibus, mandar seu alô, seu recado, para quem você quiser. Vamos lá agora com o Carlos Rabelo, ligadinho com a gente sempre, logo tá chegando o dia da palestra aí, terá minha presença também, uma palestra operacional com o instrutor Carlos Rabelo, que também é motorista dos artistas, já dirigiu para o Datena, dirigiu para o Oscar, tem uma lista imensa, já mandou foto aqui, até artista que nem sei quem é. É, modelo, né? Já dirigiu para modelo. Quem mais? Deixa eu ver se eu acho mais fotos aqui que ele já me mandou. Deixa eu carregar para eu falar aqui o tantos artistas que ele já dirigiu. Ele foi. Ele recebeu uma. Não é uma lembrança, mas uma condecoração, né? Um bottom. lá nas Olimpíadas, né, ele e outros profissionais, pela excelência do trabalho, né, na condução dos passageiros de delegações olímpicas, que ele trabalhou recentemente lá no Rio de Janeiro. E ele estará ministrando a palestra para você, profissional do setor de transporte, que quer ser melhor, você que trabalha na van, você que trabalha com um carro grande, né, com um carro médio, dirigindo aí para várias instituições, quer ser o melhor motorista, trocar informações e nos conhecer pessoalmente, estarei lá também. Na próxima segunda-feira tem esta palestra com o Carlos Rabelo, que mandou sua mensagem já hoje. Alô, Carlos. Olá, bom dia, ouvintes da Rádio Ônibus. Carlos Rabelo, instrutor. Hoje a minha dica é para você, profissional, que quer ser um profissional diferente no mercado. Você tem que procurar. Caiu bem aí? Põe de novo, vamos lá. Caiu a conexão aqui do Zap. Solta desde o início, vamos lá. Olá, bom dia, ouvintes da Rádio Ônibus. Carlos Rabelo, instrutor. Hoje a minha dica é para você, profissional, que quer ser um profissional diferente no mercado. Você tem que procurar ler bastante artigos, se informar sobre o que está acontecendo no... Caiu? Faltou espaço, Carlos Rabelo? O que aconteceu? Aí já foi toda a mensagem, acabou. Acabou o espaço. Quando ele puder, ele participa completando aqui. WhatsApp 16 99182-1468. Tem mais mensagem chegando aqui. Se você quer mandar a sua mensagem, manda também. Ah, mas eu vou ouvir, estou ouvindo a reprise. A reprise, eu não consigo colocar você no ar imediatamente, mas no próximo programa coloco no ar a sua mensagem. Agora tem o nosso amigo motorista dos Correios. Bom dia, Carlos Henrique. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Ônibus. Aqui é o Eduardo, caminhoneiro dos Correios, aqui, mais uma vez participando aqui da rádio. Hoje eu vou mandar um recado aí para todos aí. Recado não, né? Bem dizer, um lembrete aí para todos aí que estão no trecho. Nesse dia chuvoso aí, cautela sempre, atenção super redobrada, né? Que nessa garoa aí o asfalto aí vira um quiabo, escorrega mesmo, ainda mais nós que trabalhamos aí com veículo pesado, aí, veículo de grande porte, seja ônibus ou caminhão, cautela sempre, pessoal. E não esqueçam aí, isso eu gosto sempre aí de frisar, farol baixo ligado, pessoal, porque a multa tá demais, principalmente aqui na região do ABC, quem trafega no trecho aqui da região do ABC aqui, radar aqui é um atrás do outro e multa aqui é uma atrás da outra também. Farol ligado sempre, cinto de segurança obrigatório e principalmente nesse dia chuvoso, cautela sempre, cuidado nas frenagens. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos aí. Tenham todos aí uma boa viagem aí, para quem já tá no trecho, para quem vai começar aí um bom trabalho. Carlos Henrique, uma ótima programação para você aí. Um abraço aí e até mais. Obrigado, pessoal da carreta, dos caminhões, ligados com a gente também. O José Marcos de Pindamonhangaba está dizendo assim: olá, boa tarde, amigos ouvintes, e ao Henrique Estrada. Conheci a Rádio Ônibus através do Carlos Rabelo, ouço sempre que posso, dos programas que já vi e ouvi, esse é o melhor. Abraço a todos. Oh, que legal, José Júnior, muito obrigado pela sua participação, pessoal de Pinda. Não falei, ô Vital, que tem outros de Pinda te ouvindo a Rádio Ônibus? E o Pinda, o Vital de Pindamonhangaba, acho que não é natural de Pinda, é, o Vital? Você é de Pinda? Já foi motorista da CMTC. O Vital tá pedindo música aqui, ó. Põe aí, Teodoro Sampaio, põe daqui a pouco. Antes, deixa eu atender aqui a nossa amiga Eliane, que ainda não foi completa a música dela, não é? Estamos tentando achar aqui no YouTube uma gravação melhor. Já toca a música da Eliane. Se você quer participar com a gente, deixar os seus comentários através aqui da nossa programação, manda ver, 16 99182-1468, 16 99182-1468. O Adriano Rosendo, designer de frota da nossa querida Catanduva, lá perto de São José do Rio Preto, ontem ele fez uma pergunta. Será que dá para colocar no ar aí? Vamos ver se a gente acha a pergunta do Adriano Rosendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, que foi ontem, né? Chega várias aqui, é difícil encontrar. A pergunta dele é sobre motoristas com deficiência auditiva, né? Essa é a pergunta. Atenção, os amigos que puderem participar aí, respondendo. Elaine Salzano, se souber a resposta, mande no zap. É dúvida do nosso ouvinte aqui, o design de frota. Coloco no ar agora a pergunta que ele fez ontem. Adriano Rosendo. Eu tô escutando a questão do motor dianteiro aí. E vem na cabeça agora o negócio, porque... O surdo tem direito de tirar a carta, né? É um direito que ele tem de tirar a carta de motorista. E se um surdo querer dirigir ônibus, transportar pessoal coletivo, assim, será que eles têm direito também de dirigir igual uma outra pessoa que não tem essa deficiência? Tá lançada a pergunta. Quem puder participar aí, fiz o contato com a Márcia Pontes também, que trabalha no setor, pessoal do Detran, ouvindo a gente, quem quiser responder, espaço aberto para vocês, Elaine Salzano também da CET. E aí, motorista, condutor com deficiência auditiva, pode ser motorista de ônibus? Tem algum impedimento? William, tudo sobre ônibus, está sempre ligado, estudioso no assunto do transporte. E aí, motorista de uma das linhas mais famosas, aliás, mais populosas, ou melhor, né? É de São Paulo, que é Terminal Jardim Ângela, Terminal Santa Cruz. Fizemos essa matéria com ele. E aí, pode motorista com deficiência auditiva? Vamos agora para as Minas Gerais, o Vanley de todos os dias conectado com a gente. Alô, Vanley. Bom dia, Henrique da Estrada. É o Vanley de São Gotardo. Como é que você está aí, amigão? Muito bem, aqui agora com frio e tudo com chuva. Tudo na paz aí? Tudo na paz, sim. E nós aqui... Mas aqui tá aqui não é tão sol bonito. Opa, que tá legal. Quente. Já tô com saudade. Tá quente. Aqui tá, o máximo tá 27 graus. Um abraço pro Eduardo Verochute, um abraço pro Marco de Rio de Janeiro, um abraço pra Ellen, um abraço pro Carlos Rabeiro, um abraço pro nosso amigo Félix Júnior, um abraço para Eduardo Blum, um abraço para a Rainha dos DD, Valdete Guedes, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Tchau. Valeu, Vanley. Eu estou prestes a encontrar novamente a Rainha dos Dedês. Gostei dessa, hein? Olha o título que a Valdete está recebendo, a Rainha do Dedê. Mas ela não é única, hein? Tem a motorista lá de BH também, que já entrou em contato com a gente. Estamos organizando aqui a possibilidade de fazer uma matéria com ela também. São as mulheres que dirigem os grandões, né? Os ônibus de dois andares. E a Valdete tem um talento sensacional. Estamos prestes a encontrar a Valdete novamente para fazer a matéria com ela e mostrar... através da Rádio Ônibus e com ela junto, um pouco da história da empresa que ela trabalha e também agora a questão do elevador para o cadeirante, a pessoa com pouca acessibilidade também, o próprio elevador que está saindo de fábrica já era para estar valendo esse ano, né? como regra, mas a coisa mudou, a NTT enrolou um pouco aí as questões e jogou para o ano que vem, até onde eu sei jogou para o ano que vem, então... já não é obrigatório esse ano, mas seria já esse ano sair de fábrica, me parece só para o ano que vem, mas as montadoras estão mandando ver, e aliás, as empresas de ônibus, somente turismo, já estão adquirindo esse ônibus com elevador aí, que é sensacional, um jeito digno de poder entrar no ônibus com acessibilidade, porque hoje nós já falamos do assunto, o adesivo acessibilidade estampado ali no ônibus, nem sempre significa realmente que ele é acessível, nem sempre, né? Às vezes a pessoa que tem pouca mobilidade ou cadeirante precisa ser carregado no colo para poder ir até a poltrona que é destinada a ele. É isso que na verdade significa. Agora, desta outra maneira, a coisa começa a mudar, porque saindo de fábrica os ônibus com elevador, sistema mais digno, é muito melhor, mais seguro e mais confortável, assim dá a pessoa com pouca mobilidade ou cadeirante poder viajar quando quiser. Ele sabe que vai ter um ônibus naquela linha, naquele horário, que tem um elevador, ele mesmo vai poder... É mais confortável, mais digno para ele, para todos, do que ter que ficar esperando, às vezes, ajuda de um profissional carregar nos braços e colocar dentro do ônibus. Então, nem sempre. O adesivo, dizendo sobre acessibilidade, nem sempre significa que realmente ele é acessível. Acho que encontrei a música aqui, da Miriam Hernandes. Atendeu o pedido aqui da Eliane, lá de Itupeva. La sonrisa ancha, tierna la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos, y es mi loco amante, sabio, inteligente, el hombre que yo amo. Sabe de enojos, no entiende rencores, él arregla todo con sabiduría, con solo mirarme me alegra la vida, el hombre que yo amo. Música internacional, né? Já é homenagem aqui aos amigos do Mercosul. Argentina ouvindo a Rádio Ônibus, Paraguai ouvindo a Rádio Ônibus e Uruguai, que a gente tem mais conhecimento aqui. De vez em quando aparece um e-mail ou outro de outros lugares, né, que a gente vai recebendo aqui. Acho que até na Colômbia já chegou para nós mensagem de apaixonado, né, loucos por coletivos. É quase isso, né, o Eduardo Perrochold? Aí na Argentina não são busólogos, são loucos por coletivos. E miniaturistas também, que fazem miniaturas e ouvem a Rádio Ônibus. É bem legal. Já já tem a resposta aqui da Helene Salzano. Estou esperando a voz dela, ela mandou o texto, né? Eu vou ler aqui a resposta sobre motorista com deficiência auditiva. E aí, quem é que define isso? Quem pode ou não? Será que ele pode ter alguma atividade remunerada? Vamos entender já já, direto da CET, com ela, Helene Salzano. Tá esperando a voz da Helene aqui na rádio, vai ficar muito mais chique, né? Mas tá bom, não quer falar dessa vez no áudio. A próxima, já vou convocar aqui para ter a própria voz da Helene falando aqui na Rádio Ônibus. Vital, já já tem sua música também aqui. Valendo ingressos para o teatro para esse domingo, hein? 19h30. A peça é uma comédia. Virgemaos40.com. Para participar, instale o aplicativo Rádio Ônibus e na aba Recados, mande a mensagem dizendo eu quero ir ao teatro. Você poderá ser um dos nossos convidados a participar de mais uma peça teatral, hein? Sensacional comédia. Você, motorista, tem que se divertir também. aproveita, leva a namorada, leva a esposa, pretendente, quem você quiser. Virgem aos 40. Eu tô louco para assistir essa peça também. E no último final de semana, os nossos convidados que foram escolhidos aqui foram para assistir Trair e Coçar é Só Começar. Saíram de lá felizes, felizes da vida, né? Agora falta você ir ao teatro. Virgem aos 40, domingo, 7:30 da noite. Participe! Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Direção defensiva. Dirigir defensivamente é o melhor modo de evitar acidentes. Diariamente, ocorrem inúmeros acidentes de trânsito, trazendo como consequência grandes prejuízos humanos e materiais. Dirigir defensivamente é planejar todas as ações pessoais com antecedência, a fim de prevenir-se contra o mau comportamento de outros motoristas e as condições adversas. Dirija sempre defensivamente. Com oferecimento de CET, Centro Escolar de Trânsito. Acesse agora o nosso site www.ctcursos.com. Curso para transporte coletivo, escolar, produtos perigosos, emergência, reciclagem. CET, Avenida Carlos Lacerda, 1143, Jardim Rosana. Acesse agora o site, saiba mais sobre os cursos. www.ctcursos.com. Manda seu alô através do zap aqui, ó. Sua mensagem 16 99 82 14 68. Deixa eu colocar essa mensagem desse amigo aqui. Eu não sei se eu cheguei a colocar ontem, vamos ouvir? Será que ele falou o nome dele? Acho que falou. Bom dia, pessoal, a todos aí do grupo. Pessoal, queria dar uma relatada do que aconteceu ontem aí. Modalidade nova desses caras que fazem manifestação. Ocorreu ontem comigo e com o Eduardo aí. Uma situação inusitada aí ontem, na Vida da Consolação. Volta das 8h20 da noite aí, certo? Os manifestantes vinham descendo aí a Consolação e iam subir no sentido paulista, né? Os mesmos aí tá com uma modalidade nova, né? Pra confrontar a tropa de choque aí. Tacaram o coquetel molotov contra no ônibus, não conseguiu tacar fogo no ônibus que eu tava, nem o Eduardo. Eles deitaram na frente do ônibus, o ônibus não conseguir andar, certo? Enquanto uns deitavam na frente do ônibus, outros tentavam quebrar as janelas, invadir o ônibus. E para piorar a situação, pessoal, eles nada mais nada menos que fizeram o ônibus de escudo contra a polícia, certo? A polícia atirando de um lado, pegando a lataria do ônibus, e eles arremessando coisas com a polícia e a gente no meio, tá certo? A polícia amenizou no primeiro momento, mas não amenizou totalmente, porque eles atiravam e não caminhavam para afastar os mesmos. Até que quem estava deitado na frente do ônibus, lá pro ônibus passar, ficou com medo, porque aí eu comecei a querer avançar o ônibus, né? Mas não para passar por cima, porque iria prejudicar a carreira profissional da minha pessoa. O conselho que eu dou para todos os motoristas aí do grupo, para ter cabeça fria no momento, não fazer nenhuma besteira, entendeu? Porque Deus está na nossa proteção aí. E pedir que vocês entrem em contato com esposa, filho, que estiver assistindo televisão, para ir passando contato para a gente o que está acontecendo. pra gente conseguir pelo menos a gente amenizar alguma coisa, entendeu? E que a gente vá trocando ideia, que nem a gente trocou ideia ontem, porque aí a gente já sabe onde tá os caras. E como um colega postou hoje, se 6 horas da manhã tiver enrolado, que Deus proteja a gente aí, porque o alvo deles com certeza é sempre a gente. Um bom dia a todos aí. Valeu. É relato de um motorista que pediu para a gente colocar no ar aqui o que está acontecendo e está passando apuro motorista de ônibus e cobrador, né? Ele está dizendo que muitos companheiros estão sofrendo nessas manifestações. Aliás, São Paulo é campeã de manifestações. O tempo todo tem, seja qualquer que seja o assunto, tem manifestantes. Aí, alguns estão utilizando o ônibus, como ele contou aí, como escudo. E aí fica, o motorista acaba ficando nervoso e não pode fazer, né, o que às vezes dá vontade, né? Não vai fazer isso, passar o ônibus por cima. Então, manter a calma. E esse procedimento que ele contou aí, né, é interessante, foi interessante e importante. Obrigado pela participação. Faltou se identificar. Acho que ele não falou o nome dele aqui, ó. Depois eu vou pedir para ele escrever o nome dele aqui. É final do telefone 3842, de São Paulo, motorista de ônibus. Que situação complicada, hein? Mais WhatsApp, 16991821468. Motoristas ligados em várias partes do Brasil. Bom dia aí, galera que ouve a Rádio Ônibus aí. Queria desejar aí um sucesso para a rádio. Eu conheci a rádio essa semana através de um colega. E é muito bom, sei que eu posso, sempre que eu posso eu estou ouvindo. Meu nome é Robson, sou aqui da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. E trabalho, sou motorista da empresa Aviação Rio Doce. Um abraço a todos aí e tamo junto aí. Valeu e agradeço. Obrigadão a todo mundo aí. Valeu. Ô, Governador Valadares, hein? Pessoal ligados com a gente, Aviação Rio Doce, Vale do Rio Doce, é isso, né? Rio Doce, ligados com a gente, o Robson, ouvindo a programação, seja bem-vindo mais uma vez. Alô, Félix Júnior, Rio de Janeiro, grande divulgador da Rádio Ônibus, na torcida aí também, né, na divulgação da nossa Media Kit, que é a forma para você conhecer todos os nossos meios e divulgar a sua empresa, a sua marca, o seu serviço. E agora tem até no aplicativo. É, todo mundo que vai ouvir a Rádio Ônibus através do aplicativo precisa visualizar o aplicativo. E quando você olha, hoje você está vendo o nosso layout feito pelo Adriano Rosendo, que é o layout do nosso micro-ônibus, como será o nosso estúdio. Desse jeito. E aqui poderá ter também a imagem da sua empresa, a marca da sua empresa, ou até mesmo se você tem uma dupla sertaneja, por exemplo, a capa do seu CD, a imagem que você costuma divulgar aí, poderá estar aqui nesse aplicativo. E o Félix Júnior tem divulgado a nossa Media Kit, que é uma maneira de você conhecer um pouco do que a Rádio Ônibus já é e pode oferecer. Estamos ainda em fase de crescimento, essa é a melhor chance e oportunidade para você divulgar o seu serviço, sua marca, por um preço muito, mas muito acessível. Não tem mais desculpa que cole para quem está sem cinto. Essa postagem foi colocada no ar já em junho desse ano, mas vale muito ouvir de novo. Ele, Rodolfo Risotto, do programa Acidentes Não Acontecem, comentando a importância de utilizar o cinto de segurança, também em ônibus. E agora, o comentário de Rodolfo Risotto, do SOS Estradas. A segurança no trânsito também depende de você. Não tem mais desculpa que cole para quem está sem cinto de segurança. Tem gente que dá inúmeras desculpas para não usar o cinto de segurança, seja como condutor ou passageiro. Esse tipo de postura é inaceitável depois de tantos anos. Embora a falta do uso do cinto não apareça nas estatísticas como a causa dos acidentes, a verdade é que a falta do seu uso provoca muitas mortes e lesões graves. Boa parte das indenizações pagas pelo DPVAT por morte e invalidez não seriam necessárias caso todos os passageiros e condutores de veículos utilizassem esse item de segurança simples e genial. A função principal do cinto é proteger os ocupantes, diminuindo as consequências dos acidentes. Em muitos casos, o cinto de segurança impede que o ocupante se choque contra o volante, o painel, o para-brisa, ou ainda que seja projetado para fora do veículo. Portanto, o cinto de segurança é eficaz para reduzir as consequências dos acidentes, não somente para o condutor do veículo, mas para todos os ocupantes. Entretanto, o cinto pode contribuir também para evitar um acidente. Quando o condutor é obrigado a fazer uma manobra radical em função, por exemplo, de um animal no meio da pista, como o cinto mantém preso ao banco, ele tem mais possibilidades de evitar um tombamento, uma saída de pista, colisão e retomar o controle do veículo. Da mesma forma, numa freada brusca, para evitar uma colisão, quando o passageiro está sem o cinto no banco de trás, ele será projetado para frente, chocando-se com o corpo do condutor e muitas vezes provocando um acidente que poderia ser evitado. Há inúmeras pesquisas sobre a importância do cinto de segurança que, na média, revelam que o seu uso reduz em até 30% as consequências fatais em acidentes. Consequências graves, como traumatismos e perda da visão, são reduzidas em até 60% com o uso do cinto de segurança. Apesar da sua importância, ainda existem pessoas que não usam o cinto, especialmente no banco de trás. Muitos motoristas profissionais também são negligentes quanto ao seu uso. Por essa razão, quase todos os dias encontramos no noticiário acidentes com caminhoneiros, por exemplo, que são projetados para fora do veículo num tombamento e perdem a vida esmagados pela carroceria do caminhão que tomba sobre seus corpos. Nos ônibus rodoviários de linhas intermunicipais, estaduais e federais, os motoristas costumam alertar os passageiros sobre a importância do uso do cinto para todos os ocupantes. Infelizmente, menos de 10% dos passageiros usam cinto, apesar do noticiário já ter demonstrado inúmeras vezes as consequências e as mortes causadas por passageiros que estavam num ônibus sem cinto de segurança. Cinto de segurança já está disponível no Brasil há mais de 30 anos e seu uso é obrigatório nacionalmente há quase 20, portanto já está na hora de aprendermos a lição. Ninguém pode alegar desconhecer a obrigatoriedade do seu uso e por isso defendemos que as autoridades fiscalizem e punam com máximo rigor quem estiver sem cinto. A legislação deveria prever ainda a possibilidade de multar o passageiro sem cinto. Afinal, é muito difícil para um motorista de ônibus controlar os passageiros, assim como é complicado para o taxista. O que temos certeza é de que quem não usa o cinto não dá devido valor à própria vida. Portanto, é bem provável que também não seja responsável com a vida dos demais. Direto ao assunto, Rodolfo Risotto. E eu aproveito rapidamente para falar aqui sobre o nosso projeto Rádio Ônibus Educacional. Trata-se de levar educação de trânsito para as crianças do ensino fundamental. Levar educação de trânsito de forma sistemática no nosso país. Essa questão simples da utilização do cinto de segurança já seria, facilmente vencida, né, se a gente investir na educação. E mesmo que conste no Código de Trânsito Brasileiro essa modalidade, o MEC não a aplica, isso não é aplicado nas escolas, não existe educação de trânsito. Nosso projeto é o seguinte: transformar um ônibus em sala de aula e também estúdio de rádio, levar educação de trânsito para as nossas crianças do ensino fundamental. Imagina o ônibus parado em local apropriado, de frente ou próximo à escola, e receber as crianças do ensino fundamental, escola pública ou escola particular, dentro do nosso ônibus, vai ficar parado, só que esse ônibus cheio de computador, tablet, cheio de das questões eletrônicas, né, que as crianças já estão acostumadas, não é? Tablet, celular, computador, jogos, só que lá dentro, nesse ambiente completamente modificado, atrativo para as crianças, o assunto dentro do ônibus será educação de trânsito, a ponto de contagiar as crianças, que quando elas saírem do ônibus, lembrar e contagiar os colegas, os pais, o tio, a tia, até mesmo nessas questões simples e importantes, que é a utilização do cinto de segurança. Quando o pai ver a criança falando sobre cinto de segurança, ele vai ficar com vergonha de não utilizá-lo e vai lembrar sempre de usá-lo. As crianças saberão a maneira certa de atravessar as ruas, utilizando a passarela quando existente, a faixa de pedestre, e assim vai. Aos pouquinhos nós vamos formar futuros bons motoristas de ônibus, futuros bons profissionais do setor de transportes, futuros bons motoristas de táxi, agora do Uber, não é? E por aí vai. Futuros bons pedestres, aliás, pedestres já, né? Para as crianças são as principais vítimas do nosso trânsito e elas precisam aprender a maneira certa. Infelizmente, não existe no Brasil uma política nada voltada seriamente para a educação de trânsito. O que existe são casos muito isolados aqui, ali, de, né, pequenos assuntos sobre educação de trânsito. Pergunte para o seu filho que está perto de você ou uma criança que você encontrar hoje. Pergunte para ele: na sua escola já teve aula ou um trabalhinho sequer sobre educação de trânsito? Veja a resposta. Pensa comigo como nós estamos atrasadíssimos nesse assunto. E aí a gente vive de campanha. Campanha de trânsito aqui, campanha de trânsito ali, que é muito importante, é muito bem-vinda. A gente gosta, aprova, logo tem Semana Nacional do Trânsito. Mas um sistema, algo sistemático para as crianças não tem. Elas serão os nossos futuro condutores, pedestres e tudo mais. É, vamos formar bons passageiros também. Precisamos de bons passageiros, não é? Motorista de ônibus sabe bem disso. Como nós precisamos de passageiros educados. E não temos. Falta educação de trânsito, gente. Ajude a Rádio Ônibus a tornar realidade esse projeto. Entre em contato com a gente. Precisamos da sua participação. Precisamos que você ajude com recurso. Temos um micro-ônibus também, que nós recebemos do empresário Jaime, que precisa de reforma. É, a reforma dele está alta, às vezes vai ser mais fácil conseguir um outro veículo do que reformá-lo, mas a gente precisa desse ônibus para ser o nosso estúdio de rádio, que vai visitar cidades, vai visitar as escolas também, vai estar nas praças atendendo a comunidade. Então, o micro-ônibus e o ônibus sala de aula. Ajude a gente, entre em contato, veja como você pode ajudar financeiramente, ou quem sabe você, empresário que esteja nos ouvindo, tenha um ônibus em melhores condições para oferecer para o projeto Rádio Ônibus Educacional. Não dá mais para ficar esperando alguém fazer alguma coisa. As crianças são as principais vítimas e o brasileiro só tem contato com legislação, direitos do trânsito, sinalização, quando? Na hora de tirar a primeira habilitação, 18 anos. Como é que nós vamos formar bons condutores com 18 anos? Ele já viu do pai, já viu do tio, já viu do irmão, já viu da família inteira, aprendeu errado, você acha que ele vai mudar depois? Claro que não, né? E a gente sabe como que é que se tira a habilitação no nosso país, não é? Participe, entre em contato, conheça o projeto de perto. Eu preciso de você para a Rádio Ônibus colocar em prática o projeto Rádio Ônibus Educacional. Atenção, ocorrência grave, MG435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Thiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que é que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo pra ver o pai. O pai tava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas. Tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Os amigos vão fazendo perguntas, a gente vai falando no ar aqui e sempre os amigos vão participando, respondendo. A Elaine Salzano não mandou áudio, mas mandou aqui a resposta escrita no zap da Rádio Ônibus, eu vou ler já já. Antes, coloco no ar aqui novamente a pergunta do nosso amigo ouvinte, que é design de frota, ele é lá da nossa querida Catanduva, e mandou uma pergunta interessante. E aí chegou aqui a Elaine Salzano mandando a resposta escrita, vou ler, e a participação da nossa amiga também, Márcia Ponte, que participará conosco, que já já responderam também. Antes, para quem chegou agora, ouvi a pergunta do Adriano Rosendo, que pode ser a sua dúvida também, interessante. Fala, Adriano Rosendo. Tô escutando a questão do motor dianteiro aí, e veio na cabeça agora o negócio, porque o surdo tem direito de tirar a carta, né? É um direito que ele tem de tirar a carta de motorista. E se um surdo querer dirigir ônibus, transportar pessoal coletivo assim, será que eles têm direito também de dirigir igual outra pessoa que não tem essa deficiência? Interessante a pergunta, não é? Bem interessante. Adriano Rosendo, muito inteligente, sempre com perguntas interessantes. A Elaine Salzano mandou uma resposta aqui, vou ler, e também tem a resposta da Márcia Pontes, nos ajudando aqui. Obrigado, Márcia, pela sua participação. É uma honra ter você conosco aqui na nossa programação também. A Elaine Salzano mandou aqui, direto da CET, a seguinte resposta. A pessoa, quando tem uma deficiência, ela é avaliada pelo médico no momento que tira CNH. Se o médico habilitar com a restrição de vedada atividade remunerada em razão da deficiência, ele não poderia ser motorista de ônibus. Dependendo do grau de deficiência auditiva, o médico dá o direito do motorista habilitar na categoria D e exercendo atividade remunerada e então poderá assim fazer o curso de transporte coletivo. Enfim, a decisão é do médico no momento do exame. Resposta de Elaine Salzano, direto da CET em São Paulo, CET, Escola de Trânsito. Vamos agora com a resposta da Márcia, que mandou em dois áudios aqui. Primeiro áudio da Márcia Pontes. Vamos ouvir para a gente entender um pouco mais do assunto. Alô, Márcia! Obrigado pela participação, viu, Márcia? Olá, boa tarde, Carlos Henrique. Boa tarde aos nossos ouvintes da Rádio Ônibus. Respondendo a pergunta, sim, a pessoa com deficiência auditiva pode dirigir ônibus, pode dirigir qualquer tipo de veículo em qualquer habilitação e, inclusive, pode ser feita as adaptações necessárias. Em 2011, o CONTRAN atendeu a decisão da 10ª Vara Cível de São Paulo em ação promovida em 2007 pelo Ministério Público Federal, que retirou o veto da Resolução 51 de 98, que proibia o surdo de exercer atividade remunerada como motorista. O entendimento é de que proibir o surdo de exercer atividade remunerada violava o direito das pessoas com deficiência. Desta forma, todos os veículos podem ser adaptados, inclusive os de carga, faz o processo de habilitação normal. Se já tem a habilitação para dirigir veículo em outra categoria, que precisa ser feito para dirigir ônibus, vai passar pelos exames certinho. Tem um detalhe aqui: pessoas com deficiência auditiva igual ou superior a 40 dBKs dirigem veículos da categoria A e B. No entanto, a CNH para transporte de carga de passageiros é liberada ao deficiente auditivo que faça uso de um aparelho especial. A pessoa vai passar pelos exames, vai passar pela avaliação médica, vai fazer todo o processo normal para obter a CNH para atividade remunerada. Tendo essa adaptação com esse aparelho, não tem problema, pode dirigir passando pelos testes, passando em todos os testes, né? Seguindo os ritos para habilitação para atividade remunerada, sem problemas. Pode dirigir ônibus, sim. Tem mais um outro áudio aqui que ela enviou, vamos ver se já chegou aqui, para a gente ouvir ela complementando aqui. Muito interessante, Márcia Pontes. Vamos ver se... não depende isso de cada estado, ou cidade, ou localidade, não. Isso é decisão federal, vale para todo o território nacional. Muito bom. Se você tem dúvidas e quer enviar sua pergunta à Rádio Ônibus, participe. 16 99 82 1468. Obrigado pela participação, Márcia Pontes, que há muito tempo trabalha, né, nesta área, né, especialista em trânsito. E a gente aprendendo um pouco mais com ela, com a Elaine Salzano também, participando aqui com a gente sobre, atualizando as questões aí sobre pode ou não pode um deficiente auditivo dirigir ônibus. Interessante, mas será que isso é cumprido? Eu fiz a pergunta também para o nosso amigo William, que é motorista de ônibus. Eu não sei se exatamente ele está falando desse assunto, porque eu não ouvi o áudio ainda. Vou colocar no ar agora. Fiz a pergunta, ele é motorista de ônibus em São Paulo, da VIP. Será que isso é cumprido, né? Será que tem essa oportunidade para quem tem deficiência poder trabalhar com ônibus em São Paulo? Bom, o William pode ser que ele diga isso nessa resposta. Vamos ouvir. William, tudo sobre ônibus, participa com a gente aqui em São Paulo. Boa tarde, Carlos Henrique. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Ônibus. Quem fala aqui é o William, motorista aqui de São Paulo. Mais uma vez aí, obrigado por ter me citado aí na programação da Rádio Ônibus. E quanto à dúvida, né, sobre motorista deficiente auditivo, realmente eles podem, né, ter habilitação, ser habilitados e dirigir normalmente. Mas no caso de uma empresa de ônibus, eu acho que fica complicado, principalmente o fato da comunicação. No Brasil existe as Libras, né? Que é a Língua Brasileira de Sinais, que é o segundo idioma oficial do Brasil, tá? Fora o português, nosso segundo idioma oficial são as Libras. Só que não são. A Libra não é ensinada em lugar nenhum, então a população não tem muito acesso. Então fica difícil para um passageiro, para um usuário, às vezes acabar precisando de uma informação do condutor, né? Isso é fácil de contornar, algum outro passageiro ou cobrador pode passar essa informação, mas é uma coisa que demanda muito tempo para as empresas, e os empresários, a gente sabe que o negócio deles é ganhar dinheiro e rápido, né? Porque você teria que adaptar aí todo o pessoal do treinamento, pessoal do RH, pessoal do plantão, pessoal da fiscalização, todo mundo teria que estar apto a se comunicar com o deficiente auditivo. É possível? É. Basta vontade. Leva tempo, demanda muito trabalho, mas infelizmente as empresas não querem isso, né? A empresa quer o lucro rápido, porque um deficiente auditivo ele vai precisar passar pelos mesmos treinamentos que nós motoristas passamos. Então, quando a gente tem algum problema aí na disciplina, tem que se dirigir à disciplina para conversar. Algum problema referente a RH, a gente tem que estar indo lá. E, então, se o deficiente auditivo, se a empresa não estiver completamente adaptada para lidar com ele, ele vai ter sérios problemas, né? Então, por isso, eu acho que a dificuldade aí das empresas aceitarem um condutor com deficiência auditiva aí no quadro de funcionários. Falou, Carlos Henrique, muito obrigado, até a próxima. Ô William, interessante tudo que você falou, mas a pergunta agora é: você conhece motorista com deficiência auditiva? Aí na empresa que você trabalha tem? A gente entendeu essa, né, possível dificuldade, mas eu acho que quando se quer fazer as coisas, se faz sim, né? É possível, eu acho que eles merecem espaço sim, e podem ser, podem ser excelentes profissionais também, seguindo toda a adaptação necessária aí, passando por todo o processo de aprendizado, não é? Tem motoristas que você conhece que já estão exercendo a função com deficiência auditiva? Motoristas, né, que não trabalham de forma remunerada, eu conheço um monte que tem deficiência auditiva. Conheço vários que dirigem sem nenhum problema. Agora, exercendo a atividade remunerada, eu não conheço. Mas tem coisas que a lei permite que a gente não vê na prática. Nosso país está cheio dessas coisas, né? Será que está sendo colocado em prática, então? Interessante o assunto, hein, Adriano Rosendo? Valeu aí pelo seu questionamento. Márcia, brilhante na resposta aí. William, mas eu queria saber da empresa agora. Você conhece ou na sua empresa tem alguém com deficiência auditiva que é motorista de ônibus? Deixa eu atender agora o pedido musical antes que enquanto os nossos amigos vai gravando, vai pensando aí no assunto. O Vital Francisco, ex-motorista da CMTC, que agora está em Pindamonhangaba, interior paulista, está querendo ouvir aqui Teodoro e Sampaio. Ele está oferecendo para a esposa, a Eli, está com ele lá, né, para o pessoal daqui de Pinda, que eu não sei quem é, esse pessoal que está ouvindo a rádio ônibus ele não conhece, que também é de Pinda, às vezes até seu vizinho aí, você não sabe, né? E para todos os busólogos de plantão, disse ele. Então tá bom, vamos lá, aumenta o volume aí, Vestido de Seda, Teodoro Sampaio na Rádio ônibus. Boa viagem para você. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos para buscar objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com marca de amor. Vestido de seda, o seu manequim também deixou Aqui também tem música no meio dos assuntos importantes sobre o setor de transporte, a primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo. Seja bem-vindo. Alô, você motorista, cobrador, você passageiro, você que vende passagem aí no guichê, agenciador, né, ou bilheteiro, conforme a região aí tem nomes diferentes, né? Vendendo passagem, o pessoal lá de Campinas, a VB Transportes, a esposa do Lula Bus, Rejane, sempre participando com a gente aqui e nos ensinando, né, sobre as questões de venda de passagem, o que pode, o que não pode, né? Bem legal ter a participação aqui dos amigos que sempre estão participando com a gente aqui, colocando aqui os seus comentários, né, seus ensinamentos também. Muito bom. Tem mais WhatsApp aí? 16 99 82 14 68. Tem um amigo que está me cobrando aqui, que ontem eu não coloquei no ar a mensagem dele. É o Cissão. Alô, Cissão, lá de Americana. Bom dia, aqui é o José Cícero, de Americana, é o Cissão. Gostaria de avisar, se fosse possível, que a Caixa Econômica está pagando hoje o PIS. Quem trabalhou em 2014 por 30 dias, a Caixa Econômica está pagando e vai cancelar R$1.200.000 de PIS para ZEP. Alguns motoristas aí que estão desempregados, alguns que trabalhou em 2014, corre lá para receber. Senão vai perder e um dinheirinho na situação que nós estamos hoje, um salário mínimo é muito bem-vindo. Fica avisado aí para os motoristas do ônibus, caminhão. Fica com Deus aí para vocês que estão na estrada, que estão na rádio. Estou ouvindo vocês. Obrigado. Tenham um bom dia. O Cissão, de Americana. Cissão, valeu. Nota 1000 para você. Bem lembrado, porque tem gente que está esquecendo. Tem gente que acha que não tem direito e tem. Fique atento. Vou colocar de novo no ar aqui, nosso amigo repórter, falando sobre o prazo termina hoje, ó. Agora à tarde. Então você tem pouquíssimo tempo para organizar as coisas e correr para a Caixa Econômica. R$880, você vai deixar para o governo? Para com isso, né? Presta atenção. Hoje é o último dia para sacar o abono salarial do PIS-PASEP de 2014. O valor é de R$ 880,00 e se a pessoa não for ao banco sacar até esta quarta-feira, o dinheiro volta para o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, e não será liberado novamente. O PIS está disponível em qualquer agência da Caixa Econômica Federal e o PASEP no Banco do Brasil. Tem direito de receber o abono salarial quem trabalhou em 2014 pelo menos por 30 dias com carteira assinada e teve salário médio de até 2 salários mínimos. Também era preciso estar inscrito no PIS-PASEP há no mínimo 5 anos e ter tido o nome informado pelo empregador na RAIS, Relação Anual de Informações Sociais. Na página do Ministério do Trabalho, na internet, tem uma lista com o nome de todas as pessoas que até a última quinta-feira ainda não haviam sacado o dinheiro. Outras informações podem ser esclarecidas pelo Alô Trabalho. O número é 158. De acordo com o Ministério, mais de 1 milhão de pessoas ainda não retiraram o benefício. De Brasília, Catiana Rabelo. Obrigado, Catiana Rabelo, pela participação. Tá aí, ó. É mais de 1 milhão de pessoas, eu não sei o que tá esperando o quê, né? Ninguém tá precisando, então. O Marco de São Paulo já mandou mensagem dizendo: eu quero ganhar miniatura de ônibus. Como é que faz para ganhar, hein? É oferecimento de Lula Bus, da página, o Diário do Busólogo também. É uma miniatura linda, linda, linda, de um modelo escolar americano. Você pode ganhar essa miniatura. Como é que faz para ganhar? Primeiro, instala o aplicativo Rádio Ônibus. Depois manda, como fez o Marco, na aba Recados, a mensagem dizendo: eu quero ganhar a miniatura. Aí você baixa o desenho para ser pintado. É uma promoção, não é um sorteio. Então a melhor pintura ganhará. Baixa o desenho, que já foi compartilhado por mim aqui, está na página da Rádio Ônibus também no Facebook. Procura aí que você vai ver o desenho para ser pintado. É o desenho de um ônibus escolar americano. Tem o fundo, tem a paisagem, tem tudo isso. Então faz a pintura completa, tá? Dica, não vale só fazer a pintura só do ônibus. Tem todo um cenário aí que precisa ser pintado. Só que você pode pintar digitalmente, pode fazer colagem, depois você escaneia e manda pra gente. faz o que você quiser, use a sua criatividade. A melhor pintura vai ganhar esta linda miniatura de ônibus, oferecimento de Lula Bus. O alô para o Renato França, de Nova Iguaçu, ligado, ouvindo a Rádio Ônibus, mandou mensagem. Abraço aos amigos e companheiros das estradas, em especial o grupo do WhatsApp Rodoviários do Brasil, que tem de grupo aqui e ali, né, gente? É muito grupo. Eu não consigo participar de grupo nenhum, infelizmente, tá? Já tentaram me colocar aqui, mas eu agradeço. Não dou conta e atrapalha o nosso trabalho aqui na Rádio Ônibus. Mas eu fico feliz quando recebo as mensagens de gente que participa de grupo, né? É bem legal. Obrigado aí pela participação dos amigos, dos grupos ouvindo. Fiz a pergunta para o William, tudo sobre ônibus. E aí, pode uma pessoa com deficiência auditiva dirigir ônibus? Nós já ouvimos a Márcia Pontes dizer que sim, pode sim. Márcia é especialista do trânsito. Ela falou agora há pouco na Rádio Ônibus. E na prática, porque lei, o nosso país tem um monte, né? Lei que favorece muita gente aí, mas na prática a gente não vê acontecendo. Porque eu nunca vi motorista com deficiência auditiva, pelo menos não percebi, né? Tem essa. Porque quando a gente tenta identificar, é quando tem aparelho, tem uma pessoa na família que é deficiente auditivo total, ele utiliza o aparelho para poder ouvir assim um mínimo de ruído, a gente poder se comunicar com ele, né? Mas visualmente eu não vi nenhum aparelho né, de audição em alguns motoristas. Não sei se tem como a gente ver isso, né? Mas vamos tentar saber se existem empresas em São Paulo, por exemplo, que estão contratando pessoas com deficiência auditiva, por exemplo, a dirigir ônibus. Será? William, e aí? Então, Carlos Henrique, respondendo aí a sua nova questão, eu trabalho no sistema desde 2007 e já passei por 6 empresas diferentes aí como motorista. Iniciei como cobrador e depois passei para motorista. Desde 2007 aí que a gente está trabalhando com transporte de passageiros. E esse tempo todo, nessas 6 empresas em que eu já trabalhei, nunca conheci nenhum motorista deficiente auditivo. Realmente falta a inclusão de pessoas nessas condições aí na profissão, mas é como eu disse a você, demanda muito tempo, demanda muito custo pro empresário. E o empresário, você sabe tão bem quanto eu, que visa apenas o lucro, né? Então, infelizmente, né, em 2007 para cá, trabalhando com transporte de passageiros, até hoje eu nunca conheci nenhum deficiente auditivo trabalhando no sistema de transporte. Obrigado, William. Tá vendo? Essa é mais de umas leis aí, né, ou regulamentação, que existe no nosso país, que na prática dificilmente a gente consegue enxergar ou ver alguém exercendo ou cumprindo esta norma aí. Né? A empresa contrata se quiser também, mas deveria ter espaço, né, para inclusão. A inclusão que é colocada, e é fácil a gente visualizar, é para o cobrador de ônibus, né, para outros setores do transporte de passageiros, facilmente a gente vê. Mas e se ele desejar ser motorista de ônibus, mesmo com deficiência auditiva? Ele pode, mas será que tem empresa que está contratando? Eu gostaria de conhecer, se tem alguma empresa no Brasil ou no exterior, atenção os amigos aí do Uruguai, na Argentina, eu sei que a regulamentação lá é outra, mas por curiosidade gostaríamos de aprender, saber com vocês aí, o pessoal lá da França, né, da Europa nos ouvindo também, o nosso amigo o Cabeludo, motorista de Cegonha, que está indo para a República Tcheca, tem um colega aí na República Tcheca, hein? Olha que legal, hein? Está indo lá para a República Tcheca, né, dirigindo caminhão. Será que tem motoristas do caminhão ou do ônibus aí na Europa que tem deficiência auditiva? Podem dirigir? Interessante o assunto. Gostei demais do questionamento aqui do Adriano Rosendo e as respostas que estão chegando aqui. Não é mais uma lei que parece que está aí, mas será que é cumprida? Não é? Será que acontece na prática? Infelizmente, a notícia triste que chega aqui através dos amigos compartilhando as informações está também no portal G1. Passageiros de ônibus conhecidos como frescões no Rio de Janeiro, assim que é chamado, ônibus com ar-condicionado, estão sofrendo assaltos frequentes com local e hora marcados. Está acontecendo, todo mundo sabe, passageiro sabe, será que a polícia não consegue saber? A imprensa sabe, todo mundo sabe. Está acontecendo em frente à Fiocruz, em Manguinhos, na zona norte do Rio. É o que está relatando aqui também a notícia no G1 e muita gente que já passou por isso, né? Infelizmente. Todo mundo está sabendo, já não é de hoje que está acontecendo. Passageiros do Frescão, conhecido ônibus com ar-condicionado no Rio de Janeiro, os frescões, né? Estão sofrendo com assaltos frequentes. sempre no mesmo local, mesma hora, tudo certo, todo mundo sabe, né? Por volta das 5h30 da tarde. E cadê as autoridades? É? Todo mundo sabe e a polícia não? Como é que fica a segurança do cidadão, hein? Oh, meu Deus do céu. Tá dureza, hein? Para motorista, para passageiro, todo mundo passando apuro. Um alô aqui para o amigo que mandou mensagem. Cadê aqui? É o Vital, Vital, né? Vital mandou aqui. Já ouviu a música, né, Vital? Obrigado pela participação aí. É sempre de Pindamonhangaba, ouvindo a Rádio Ônibus. Pra onde nós vamos agora? Intervalo, já já tem mais música na programação. E César Uiani, falando da Rádio Ônibus. Ele é piloto de teste, está sempre lá no Auto Esporte, com dicas bem legais. César Uiani, o que você acha da Rádio Ônibus? Eu acho sensacional e eu acho muito inteligente. Porque você está falando com uma camada muito grande de pessoas, você está falando com aficionados e apaixonados, e você está falando com o setor que é quem carrega esse Brasil nas costas, em cima de pneus e rodas. Então, inteligente a iniciativa, parabéns, acho excepcional. Há mais de 20 anos no mercado, a Bela Tintas oferece as linhas residencial, industrial e automotiva para todo o Brasil, trabalhando sempre com as melhores marcas. A Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança. São 29 endereços para bem atender você. Avenida Pereira Barreto, 646, São Bernardo do Campo. Telefone 4121-9292. Acesse belatintas.com.br. Falou em tintas, pintou Bela Tintas. Você que vai pegar a estrada, pare e pense. Mais de 500.000 de pessoas são feridas no trânsito por ano no Brasil. O que mudaria para deixar sua viagem mais segura? O pessoal que bebe e dirige? O povo que não respeita a velocidade? Ou quem ultrapassa sem segurança? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, lembre que fazer uma viagem segura depende também de você. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran. Ministério das Cidades. Governo Federal. Quando eu te peço pra tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. A Rádio Ônibus também tem o Minuto do Caminhão, as informações para quem está na estrada dirigindo o caminhão, pequeno, grande, bitrem, rodotrem, qualquer que seja aí, o seu jeito, né? A máquina que você tem aí, ou própria, ou da empresa, né? Vamos lá com o Minuto do Caminhão, espaço para quem trabalha também nos dois modais, no ônibus e no caminhão. Agora, na programação da Rádio Ônibus, aquele momento especial para os amigos da estrada. O assunto de hoje é Minuto Estrada, caminhoneiros da música. Olha que legal. Está começando mais um Minuto do Caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Na nossa música, um dos profissionais mais homenageados é o caminhoneiro. Em qualquer estilo, ele está sempre presente. Não é para menos. Cruzar o Brasil é uma grande aventura e nunca faltam boas histórias. Como a inesquecível Frete, tema de Renato Teixeira na série Carga Pesada. Eu conheço todos os sotaques desse povo, todas as paisagens dessa terra, todas as cidades, das mulheres todas as vontades. Eu conheço as minhas liberdades, pois a vida não me cobra o frete. No Sul recordamos Teixeirinha, que compôs Motorista Brasileiro e até interpretou um caminhoneiro no filme Motorista Sem Limites. Alô, alô, motorista do Brasil, terrinha amada, é o soldado do transporte. Cruzando o país, chegamos a Pernambuco com Luiz Gonzaga em A Vida do Viajante. Minha vida era por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando a recordação. Nessa parada de sucessos também não pode faltar Sonho de um Caminhoneiro, clássico de Milionário José Rico. Eram dois amigos inseparáveis, lutando pela vida e o pão, levando um sonho de cidade em cidade. Para subir a poeira, Chitãozinho e Chororó com Cowboy do Asfalto. Como quem entra na arena de um roteiro, pego as rédeas. não podemos esquecer da musa Sula Miranda e as românticas Caminhoneiro do Amor e A Caroneira. E vai e vem. Completando a lista, o rei. Quem não se lembra de Roberto Carlos com Caminhoneiro? Eu sei. Tô correndo ao encontro dela. Quer saber mais? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui, todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer. Há mais de 100 anos, a marca dos cardãs e eixos que não ficam pelo caminho. É, bem legal, né, gente? E para encerrar o programa, vou encerrar já o nosso programa aqui. Eu vou encerrar com uma música com o Renato Teixeira. É difícil escolher, né? Dessas tantas aí que nós ouvimos, os caminhoneiros na música. Difícil escolher uma. Eu escolhi o Renato Teixeira aqui, que faz um tempinho que a gente não toca, para encerrar o programa. Quero lembrar você que eu volto amanhã, ao vivo, a partir das 11, às vezes 11h30, né? Dependendo do nosso trabalho aqui. Lembrar das promoções, valendo livro do Jairo, para quem é inscrito no canal, do canal do YouTube, final do mês tem sorteio. Valendo camiseta da Mundo Truck, também válido para quem é inscrito no canal do YouTube, nosso canal aqui, Rádio Ônibus, hein? Se inscreva. É, a camiseta, nós vamos fazer o sorteio final de setembro também, né? Para dar... chance de chegar outros presentes aqui. E aí tem também agora a promoção da pintura do desenho, válido para as crianças, para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia, para todas as idades, principalmente para as crianças, né? Ajuda a criança aí, baixa o aplicativo, manda na aba recados dizendo eu quero ganhar a miniatura, faça uma linda pintura e pode ser que seu desenho seja escolhido aqui como o melhor desenho. Você receberá uma linda miniatura de ônibus escolar, oferecimento de Lula Bus. E também valendo ingressos para o teatro Virgem aos 40.com. Teatro Maria de la Costa, domingo, 7h30 da noite, você pode ganhar um par de ingressos. Levar quem você quiser e são sempre os melhores lugares para o teatro, hein? Faz tempo que você não vai? Nunca foi? Precisa ir, gente. Você vai se divertir muito. É bom demais o teatro, hein? Então fica ligado aí no aplicativo também para participar do ingresso do teatro. Importante mandar na aba recados a mensagem dizendo eu quero ir ao teatro. Alô aqui para o pessoal do Rio de Janeiro, ouvindo a Rádio Ônibus, os busólogos do Rio. Alô, Maringá. Cadê ele? Ele tá trabalhando demais, o Maurício, né? Maurício lá de Maringá. O pessoal de Londrina ligados com a gente na Rádio Ônibus também. Quem mais? Se eu não falar seu nome hoje, fala no próximo programa, tá? Bruno Lisboa Borges, Rio de Janeiro Félix Júnior, o Marcos dos Caminhões. Ô Marcos, cadê sua voz, Marcos? Faz tempo que o Marcos não manda mensagem aqui, né, Eliane? Tava indo bem o Marcos, podia voltar a mandar mensagem também. O nosso amigo Josmar, né, ligado com a gente. Alô pro pessoal da BID, em breve estaremos lá fazendo a visita técnica, reportagem sobre a fabricante de ônibus em Campinas, ônibus elétrico. O Abel Cavalhães, o meu amigo Abel Xavier, que é amigo de infância, entende e gosta bastante de ônibus. Ele já dirigiu até veículos nos Estados Unidos. O Abel agora, hoje em dia trabalha com gráfica. A Cristiana Lima, ligaram com a gente também. Daniel Rodrigues, Daniele Palhares, Débora Scheller, não sei se eu falei certo. As mulheres dirigindo ônibus e ouvindo a Rádio Ônibus. Legal, né? As passageiras, gente vendendo passagem. Busólogas e busófilos de plantão. Tchau, obrigado pela companhia. Canta, Renato Teixeira. Eu conheço cada palmo desse chão. É só me mostrar qual é a direção. Quantas idas e vindas, meu Deus, quantas voltas. Viajar é preciso com a carroceria sobre as costas. Vou fazendo frete, cortando estradão. Eu conheço todos os sotaques desse povo, todas as paisagens dessa terra, todas as cidades, das mulheres todas as vontades. Eu conheço as minhas liberdades, pois a vida não me cobra o frete.